Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado àqueles que rezaram comigo. Você sabe, o número para rezar comigo é 0-41-3221-6070. Esse é o número para você rezar ao vivo comigo o Terço da Misericórdia. Filhos queridos, é sábado, lembrando que amanhã é o quarto domingo da quaresma. Gente, se dê conta. Quarto domingo da quaresma, só falta mais um. Chegando o quinto domingo da quaresma, o outro já é domingo de Ramos e já começa a Semana Santa. Então, nós já estamos para lá da metade. E eu já começo a perguntar: a quaresma está produzindo algum fruto em você? Avalie, pense. Ou ainda você está no ritmo das festas? O carnaval passou, mas tem gente que ainda não caiu na real, que as contas vão chegar. Meus irmãos, as horas passam rápido, os meses passam rápidos, a vida passa rápida. Você está aproveitando? Aproveitando não no sentido de libertinagem, aproveitando para ser mais gente? Sábado, Bíblia aberta. Ah não, antes, escute o que foi deixar na plataforma. A sua bênção, Padre Reginaldo. Meu nome é Ivonete, eu sou de Francisco Beltrão e escuto o Senhor pela Rádio Onda Sul FM 98.7. Padre, minha vida e da minha família se transformou depois que conheci o Senhor. Eu e meu esposo vivemos juntos durante 10 anos. Temos uma filha linda de 9 anos. Apesar de sermos católicos praticantes, não nos casávamos, porque ele era alcoólatra e eu tinha medo de casar e ter que separar depois. Sentia muita falta de Jesus Eucarístico, pois não comungava. Padre, eu e minha mãe começamos a fazer as novenas quando o Senhor entrou na Rádio Onda Sul. Não sei quando o milagre aconteceu, mas hoje faz 1 ano e 2 meses que meu marido não bebe mais. Nos casamos em junho do ano passado. E, Padre, posso dizer hoje que a minha família é abençoada e vive nas graças do Senhor. Meu marido bebeu durante 24 anos. Padre, tenho todas as suas obras. Eu e minha mãe somos sócias fiéis. No meu trabalho, também minha chefe e várias funcionárias são sócias. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Obrigada, Nossa Senhora, por ser nossa intercessora. E obrigado, Padre Manzotti, por fazer parte de nossas vidas. Amém. Amém. Abraça Francisco Beltrão e toda a região. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Santo livro, Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro. Vamos lá, povo de Deus, o texto de hoje, Lucas 18, 9 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. De novo, ei, cadê os sinos? Toca o sino, vamos lá, povo de Deus. Por que da parábola? Atenção. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou a parábola. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, outro publicano, pecador. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano que está ali atrás. Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que eu sou um pecador. Jesus concluiu: Eu vos digo, esse último publicano voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é danado, viu? Fala da soberba, da humildade. Mas no fundo, por que Jesus contou essa parábola? Porque a nossa oração não é querer arrancar algo de Deus. Não é dizer: eu tenho mérito, Senhor, me atende porque eu sou católico. Senhor, me atende porque eu sou padre. Senhor, me atende porque eu mereço. Não, essa oração: Senhor, eu fiz sacrifício na quaresma inteira, eu tenho direito. Senhor, eu dei esmola, me ajuda. Não é assim. Essa oração não agrada a Deus, porque mostra um orgulho pessoal, uma vaidade pessoal. O caminho é reconhecer que tudo o que vem de Deus. Tudo que somos, tudo que temos, provém de sua gratuidade e de sua bondade. Filhos queridos, existe uma música que por muito tempo eu cantava. Padre, mas não é noite, mas eu quero tocá-la. Sabe, às vezes chega de noite, tem gente que tem medo de dormir. Verdade, às vezes você tem um filho, uma filha, não quer ficar no quarto. Eu pensei muito nessa música. Para você que tem insônia, presta atenção. Por que não fazer dela uma oração da noite? Olha, presta atenção. Boa noite, meu Jesus. Boa noite, meu Jesus. Você imagina terminar o dia assim? Uma cantiga de ninar para Jesus. Mas não é só para Jesus, não. Tem surpresa aí. Olha que parte bonita. Eu gravei porque me toca muito essa música. Dai-nos a bênção e do mal que nos seduz, aos meus pais e a mim guardai. Boa noite, meu Jesus. Tá escutando? Eu tô aqui com você, é que eu quero curtir com você essa música. Boa noite, meu Jesus. A última parte é a mais linda. A teus pés, ó Virgem pura, peço a bênção maternal. Boa noite, Mãe querida. Boa noite, meu Jesus. Boa noite. Bonito, não é?